passado. E agora ao luar lá fora cantar este lindo jardim, assim te quero inteirinha para mim. Noites de Lisboa, sombras e luar, notejas estrelas, lembram caravelas, e os teus pintores a pintar vielas. Fala de uma lua e do fado junto às tabernas, becos da moraria, onde o verdinho se escoa, e é lá que se vivem as noites mais lindas da nossa Lisboa. Lisboa, a tua noite é um sorriso. Lisboa, nos lábios um paraíso, e quem o amor quiser encontrar, que é seu ideal, só em Lisboa, capital de noites de Lisboa, sombras e luar, notejas estrelas, lembram caravelas, e os teus pintores a pintar vielas. Fala de uma lua e do fado junto às tabernas, nos becos da moraria, onde o verdinho se escoa, e é lá que se vivem as noites mais lindas da nossa Lisboa. Que se...